US Papa Parque Anomo Ponte Ono, Pátio Ono, Grato, bom dia. Bom dia. Juliette, ó. Prossiga, na escuta. Gentileza, senhor. Autorização de reboque do Padre 3 para o Padre 1, ponte 4. Autorizado. Até lá, reporte término. Combinado, reporte término. Juliette, ó, capaz que é no ponto 4, do pátio 1, grato, um bom dia.